3191, ready to copy. Ready to copy, 3191. Flight 3191 initially cleared flight level 340 to Galeon via Upper Zulu 14. After takeoff from 1828, left turn to Goli departure after eval position and after we'll fly direct to Krati position. Score code 5117 and departure control frequency is 119.35. Feedback. We are clear to Galeon, initially flight level 340 via Upper Zulu 14. Take off from 1828, the first one will go to the left. Quality departure, eval transition. After eval position, we'll fly direct to crack. Call code 5117, control departure 1935, 3111. Flight 3191, your readback is correct. After takeoff, you will maintain heading until you cross 3,000 feet, okay? Maintain heading until you cross 3,000 feet, 3191. That's correct, call me ready to push and start, 3191. We call it when we're heading, 3191. Azul 4060. Pro 060, continue a aproximação, informo visibilidade de 3.000 metros e o teto estimado entre 600 pés, 600, 700 pés. O vento agora é de través com 0,2 nós. O Azul 4060, reporte visual com o campo, ou iniciando o procedimento de arremetida, ajuste e permanece 1-0 no 3. Afirma, tio. Confirme os últimos 1.200 metros interditados, senhor? Negativo. A pista operando em toda extensão. Sua disponibilidade 3.005 metros. Pista molhada. Ok, muito obrigado. Reportar, avistando. Azul 4060, já está baixado de trabalho. Gente. Estou Azul 4060, 700 pés. Gente, livre pouso, pista 28, vento 200 graus com 02 nós. Azul 4060. Ok, livre pouso. Salvador, boa tarde, Papa Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, aguardando instruções, ajuste 1013, o teto estimado em 700 pés, vento de través com 1 nó. Alfa Tango Tango. O Azul 4060, seu solo foi ao 57, livra à esquerda, e chama o solo 121.9, confirmando o teto avistado foi 700 pés. Afirmativo, 700 pés aproximadamente. E entre a quinta milha e a cabeceira 28, chove forte ou leve? Não, sem chuva. Sem chuva? Sem chuva. Gente, 1219 agora, obrigado. 2364 pra cá tá praticamente visual, tá? Tem uma nuvenzinha na final, tá? Gente. O Alfa Tango Tango copiou? Copiou, senhor. Gente, quanto à aproximação, reportando o visual, ou iniciando a remetida. O ajuste permanece 1013, vento, a intensidade de superfície agora é vento calmo. Alfa, Alfa Tango Tango. Realiza via RDME ou em nave? RDME. Gente. visual baixado travado, Juliette, corre visual para Tango Tango. Alfa Tango Tango livre pouso, pista 28, vento calmo. Tango. Solo Gol no 777 para o posto de treinamento, gate 04. 1777, está livre, puxa estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, puxa estacionamento no 777. Alfa Tango Tango, seu solo foi aos 1500 Zulu, livre a primeira esquerda, chama o solo 121, decimal 9. Esquerda, solo 1219, Alfa Tango Tango. Salvador, bom dia, 8001, vai passando 364, faixa travada. 8001, informa que as últimas aeronaves avistaram a partir da quinta milha o azul, o Embraer azul, avistou visual já. Quanto à aproximação, o vento é calmo, o vento sobre o, a chuva sobre o campo é leve, o ajuste no 013. Já visual? Afirmativo, já temos o campo, cabeceira 28 à vista, graças às informações, tem livre pouso? Livre pouso, pista 28, vento calmo no momento. Ok, livre pouso 28008001. Solo, após o táxi da aeronave da Gol, que está puxada a sua retaguarda, está autorizado seu push, chama para o táxi. Solo Gol 977 para o táxi, alternando com 22 horas e 55 de autonomia, com 1,66 a bordo, 166. 1,66 com fins 2,55, está livre táxi. Inicialmente vai contornar essa ilha à sua direita e manter a posição antes da Juliette. Ok, vai contornar a ilha à direita, mantém antes da Juliette, do 977. Fala Salvador, tá 8001, tá na Taxi Alfa, tá aproximando a Taxi Kilo. Tá Alô, também eu no ingresso no táxi 1 quilo, cruza o pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal. Gente, ingresso no quilo, chama para ingresso principal, tá? Então, Gol no 777 está livre para prosseguir na Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1013, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Tem um bom voo, bom dia. Ok, livre Alfa, Golf, ponto de espera no 28, quando lá torre 183. Gol 9777, muito obrigado, bom dia. 3895, tá livre, pushback, chama para o táxi. Paulo Salvador, tá 8001, tá se aproximando do pátio. Aguarde o instante, gol 8001. Ah, mantendo a posição, 8001. Botão 8001, tá livre ingresso no pátio 1, vai seguir a viatura da Infraero, follow me, até o portão 11, ok? Atento à água poçada no pátio. Ah, tá ok, tá visual com a viatura, segue então ela, até a posição 1-1. De gol, 9777, aproximando de ponto de espera da 28. O 177 mantém o ponto de espera 28. Mantém o ponto de espera 28 no 777. Torre Salvador, boa. Bom dia, Web 6740, sinal da 28. Objeto 6740, já avisou com a cabeceira 28? Afirmo, baixado e travado. 6740, livre pouso, pista 28, vento 300 graus com 05 nós. O objeto 6740. Livre pouso 28, 6740. Atente para chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente. Salvador 3895 tem 1975 a bordo com 4 horas e 15, alternativo Galeão, tá pronto para o táxi. Tá livre táxi via Índia Alfa Golf até o ponto de espera da 10, ajustado no 013, quando pronto a torre 183 para a decolagem, confirmando o ponto de espera da 28, ok? Fomos com a porra de decolagem, deve manter a porra até 3000. Após curvar à esquerda e subirá restrito inicialmente ao 050 até a liberação do controle. Pronto, eu iniciando o táxi agora via Índia Alfa e Golf para ponto espera da 28. Após a decolagem mantém 3000, curva à esquerda limitada no nível 050, TAM 3895. Ainda aguarde. Hotel Índia, Índia, pronto para acionamento? Livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi, Hotel Índia, Índia. 50 e após curva esquerda na saída normal, gole, Val Wilds. Firmativo, então mantenha para o hotel 050, principal curva esquerda na gole, Val Wilds, 3895. Correto, no ponto de espera, chame torre 198 decimal 3, tá 3895. 383 no ponto de espera, obrigado, tá 3895, uma boa tarde. Tarde. O ponto de espera da Golf tem um Airbus 5 milhas agora. Gente, vai manter a posição. O objeto 6740 no solo 12, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo 121.9. Livrado à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, solo 121 live. Torre Salvador, boa tarde, tá 32 no meia. Passa agora o CA Vitor 364, baixa travado, visual com campo. Tá 32 no meia, quanto na aproximação, o ajuste no 013, vento 320 graus com 05 nós. Tráfego avistado, livre pouso, pista 28. Tá 32 no meia. Pouso, tá 32 no meia. 6740, autorizar o táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 046740. Lombardi atende a Índia. O TRD tem condições de decolada presente com pro Nordeste sem interferir com o eixo da no 028? Paulo, tá 3191, procura estacionamento na posição 2. A gente vai aguardar para o push, modifique instruções após a decolagem da pista 28, a manter proa até o nível 050 e após curva esquerda na Gole Eval Crate. Mantém pro então, até 5 mil agora. Na Gole. Após 5 mil esquerda, intercepta a saída, tá? 391. Aguarda a autorização do posicionamento. Sim, correto. Vai aguardar o WebJet estacionar no gate 4 após autorizado o posto, tá? 3191. Após a parada do WebJet, está autorizado, tá? 3191. Índia confirmando, efetua pouso, só aparece sobre voo sobre o lado de frente e buraquinho. Somente sobrevoo nessas áreas alagadas aqui. No momento agora estou na escuta permanente vertical de Itinga, pois vou prosseguir pela Estrada do Coco até o buraquinho. Gente, mantendo minha escuta, mantenho um setor, reporte quando abandonando o Hotel Indiana, mantendo a escuta da torre. Gente, escuta permanente reportando o Hotel Indiana. Tem ponto espera da 28, boa tarde. Tanto 3 vezes no meio, só 5, 1, 2, 1, 9 agora. 3 agora,